sou desmantelado, bebendo virado, tô de bar em bar. Sou esculhambado, sou desmantelado, bebendo virado, tô de bar em bar. A playboyzada chegou, eu sou ligado, sou curtindo o forró. Do forró deixado duas caixas de uísque. Olha, eu só enchendo e derramando amarelinho. Ué! Amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. É só higiene derramando amarelinho com gelo, amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. É só higiene derramando amarelinho com gelo, amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. Só higiene derramando amarelinho com gelo, amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. Só higiene derramando amarelinho com gelo. Vai! Oh! É o swing mais luxuoso do Brasil. Se é forró testado, se é aprovado no Brasil. Sou esculhambado, sou desmantelado, bebendo virado, tô de bar em bar. Sou esculhambado, sou desmantelado, bebendo virado, tô de bar em bar. A playboyzada chegou, eu sou ligado, só curtindo o forró. Forró fechado, duas caixas de uísque. É isso aí, é só encher e derramando amarelinho. Ué! Amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. É só encher e derramando amarelinho com gelo, amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. É só encher e derramando amarelinho com gelo, amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. É só encher e derramando amarelinho com gelo, amarelinho com gelo, amarelinho com gelo. Só encher e derramando, meu batera. Vai! Se eu bebi, não me lembro. Só sei que me roubaram. Se atestado e se aprovado no Brasil. Hitshop.com.